9061, chame Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 2. 251-3325, gol 9061. É 3601 no Congonhas, informação em curso é a ECO, pronto, copia o nível de voo 360. Copia, é 3601. É 3601 no Salvador Congonhas, autorizado nível de voo 360, decola no zero, primeira curva direita, perfeita saída da Euleda, após Euleda voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Zulu no meio até Bravo até Zulu, após direto Trive. 5472, eu transpondo o controle 120, décima 8, então 3601. Cruzado Congonhas, nível 360, decola pista 10, curva direita da Euleda, via Upper Zulu 10, Bridge, corrigindo, via Upper Zulu 16, Bridge, DHC, 5472, controle 1208, 360. Confirme apenas o transponder. 472. Correto, só confirmando, perfil da saída da Euleda, após Euleda, voa direto posição Bridge, onde já intercepta o Zulu no meio, o 3601 da TAS. Euleda, Bridge, Zulu no meio, 3601. Correto, após quando pronto, para acionamento pushback. Boa noite. Comandante 3601, para feedback, estacionamento. 3601, portão 04, reposto quando pronto para o táxi. Ativa o feedback, reposto para o táxi, 3601. Para o táxi 3601, no PAB 173, alterna Galeão, autonomia 0350. 3601 autorizado até o ponto de espera da pistola 0, via Taxi Índia. No ponto de espera pronto, Chama a torre 108, meia dúzia, altímetro no 009. Bom dia, tá 3601, autorizado a linha de decolada 10, vento de 050 graus com meia dúzia de nós. A linha decola 10, 3601. Meia-zero-um, decolou 04, chame o controle em 120 decimal 8. Bom voo e bom dia. Controle 120 decimal 8, 3601, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, 3601. Tá, 3601, bom dia, contato radar, saída da El, sobre manter nível de voo 360. Da El, sobre manter nível de voo 360, seu 3601. Autorizado direto da El, seu 3601. Autorizado, então, 3601. Da El, seu 3601. TAM 3601, chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. Recife 1251, alterna 13325, 3601, boa. Boa. Salvador, abençoa Geneva. Linha 251, informação constante, autorização Guarulhos. Geneva 251, Foxtrot, informação confere, pronto, cópia 360 nível para Guarulhos. Pronto, cópia, Geneva 625. Oxené 6251, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva direita. Perfil da saída da El Leida, após Leida, autorizado posição Bridge, Bravo Romeo, Índia, Delta E, quando intercepta a rota Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após seguir via rota do plano de voo. 5502 é o transponder, o controle no 20.8, Oxené 6251. Eu 360, utilizando Guarulhos, decola da 10, curva direita, da Euleta Bridge, Apple Zulu no meia, Bravo Teu Zulu Trivi. Transponder 5502, controle de saída 1208, esse é o Oxené 6251. Cotejamento correto, é para o segundo ponto, pressionamento pushback 6251 do Oxené, 05 ao portão. Reporta lá, Oxené 6251. Paulo Salvador, Copia Curva, Tango Papa. Tá me ouvindo, Edson? Golf, Tango Papa, o Solo Salvador, prossiga. Paulo Salvador, Golf, Tango Papa, saída de trilha de reforço da ponte. Passe 3 para a ponte número 10. Intenção é reboque do pátio 3 até o gate 10 do pátio 1. Positivo, Sal. Sente Golf Tango Papa, inicia no pátio 3 e reporta para ingresso no pátio principal. Ok, obrigado. Oxené 6251, Solo Salvador. Oxené 6251, na escuta do Solo Salvador. Alfa Xené 6251 na escuta do Solo Salvador. Tango Papá, agilizando na medida do possível até o gate 10, por gentileza. Okay, reporte no término. solo Salvador, Ocean 6251, gate 5 para pushback e acionamento. 6251 do Ocean 05 ao portão, coordenação aqui para o solo, aposto para o táxi. Livre pushback e acionamento, chama para o táxi, Ocean 6251. Salvador, Golfo, Tango Papa, informa, quer que se volte. Gente, Golfo, Tango Papa, finalizado no portão 90.